tá legal. A gente forma tá um belo casal. Me abraça, um abraço, que braço, ui. Tudo que você mandar eu faço, juiz. Enlaça, arranca, pedaço, apaga a luz. Passa nessa graça a noite inteira, ui, ui. Mais e mais e mais e mais e mais e mais, mais. Com você toda noite eu quero mais. Mais e mais e mais e mais e mais. Com você toda noite eu quero mais. Você faz, é bom. Fica no meu peito, quero mais de dom. Liga lá que eu colo no seu quarto, tum tum. Deixa a porta aberta que eu me ataco, bum. Você sabe que eu queria e quero mais agora. Eu vi e apavora, me controla, colabora. Vem pra mim na hora, me namora, me implora. Me devora, o rosto cora, o couro come, a gente adora. Mais e mais e mais e mais e mais e mais. Com você toda noite eu quero mais. E é você, senhor. O que eu quero é só você, só. Outro assim eu nunca vi. Nossa cama se inflama quando o amo é pura fama. Então já tá aqui, quer. Sai pras pitch que te quiser. Você não vai sobrar mais pra quem tiver. Que fiquem tão infelizes. Que a gente curte do jeito que a gente vive. Mais e mais e mais e mais e mais e mais. Com você toda noite eu quero mais. Mais e mais e mais e mais e mais. Com você toda noite eu quero mais. Que eu sei, ainda bem que você também sabe que eu sei. Só você faz tão bem. Ninguém que compare me treme. Então vai, não pare, acende. Só você faz como eu quero. Me trata igual um sonho, eu atiço. Sua boca na sua mão, eu me atiro. Reviro, eu piro, eu só penso nisso.